um ser humano chora quando enfrenta frente a frente a solidão. Com o vento a alegria vai embora e um soluço traz a dor no coração. O desejo no olhar dessa pessoa é de encontrar alguém pra conversar. Um alguém que pare e ouça numa boa. Eu ofereço um ombro amigo pra encostar. Iludido por amores que são falsos, é assim que você hoje então se vê. As promessas que no mundo te fizeram, na verdade só mentiram pra você. Eu também, amigo, já passei por isso, mas um dia em Jesus Cristo me encontrei. Muito mais que companheiro e ombro amigo, ele é tudo, é mesmo tudo que eu sempre procurei. Na verdade, só mentiram.